As emissoras da organização Irmãos Pedroso prosseguem apresentando Bola na Rede. Aos 7 minutos da segunda etapa, Valdir, adiantando-se, levantou a pelota para a boca da meta. Entrou César e, com um golpe de cabeça certeiro, estabeleceu dois tentos para o Guarani, um para o Linense. Vamos ao lance que se concretizou em tento para o Guarani. E o Guarani Linense é a sexta quinta partida do torneio Início Ribeirão Preto. Transmissão da Rádio Brasil de Campinas, correu frente ao teu curto para Valdir. Mestre para Valdir, centro para o Guarani, entra César, gol! E assim ficou encerrada a partida entre Guarani de Campinas versus Linense da cidade do mesmo nome, com a expressiva vitória do Bugre Campineiro pela contagem de 2-1. Vamos aos minutos finais da partida entre Guarani e Linense. 2 minutos e meio para terminar a partida. Faltam 2 minutos e meio para terminar a partida, quando o senhor Pio Honório da Silva, surpreendentemente, troca o encontro final, errando na cronometragem o dirigente da partida final do torneio início em Ribeirão Preto. Bola na Rede focaliza neste instante a partida entre Botafogo de Ribeirão Preto e a Ponte Preta de Campinas, onde saiu vencedor o clube de Ribeirão Preto pela contagem de 1-1 em seu favor contra 0 da Ponte Preta. E vamos ao lance referido. Brasil conduziu, vai bater uma tábua na intermediária. Entendeu pela janela, pelo tutela, pelo chanel, com a cabeça, espalhando a corner. Corner contra a Ponte Preta, perdendo agora pelo gol 1-0. Corner conseguido pelo gol, aliás, em última instância. Enquanto a cabeçada se espalhando, o Iandu não tinha ainda alternativa, se não jogar o balão pela linha do escanteio. Esportes do Brasil. Muito obrigado pelas atenções dispensadas. Boa noite, até segunda-feira, neste mesmo horário, com outra apresentação de Bola na Rede.